Caralho, ninguém Sinto atrapalhou, muito! ninguém atrapalhou, olha só! Acho que é a primeira que eu vejo isso. Vem cá, o podcast não A acabou? quarentena acabou. Não, a quarentena. Sabe o que eu tô me Deixa eu falar sentindo? uma coisa, esse negócio do papo de gordo acabar, a gente está em setembro, tá, Dudu? Só passa um ano que tá acabando. Pronto. Tá bom. Ai, gente, a gente acaba devagarinho pra ninguém, pra não doer. Dudu, o chat tá falando que tá mudo. O teu microfone não tá saindo lá. Tá perdendo nada, não, Mas é. gente. Não tá perdendo nada. É Tão profissionalismo. no lucro, tão no lucro. Rubi, fala aí, Rubi. Você tá saindo, Tá todo Rubi. mundo saindo som, menos o teu microfone, Dudu. 10 anos nisso e não aprendeu a ligar o microfone ainda. Caralho. Francamente. E agora, será que vocês ainda estão desse jeito ou já passou essa fase? Daqui a pouco o pessoal descobre, né? É, então vamos descobrir se você passou, porque são 20 segundos de delay, né? Então talvez a gente descubra daqui a pouco se você não. Olha lá, Mayra e Dudu mudos. Quando vocês estão Eita, assistindo a gente caralho. ao vivo, por favor, avise na hora que começarem a me escutar, tá? Caso vocês estejam me escutando, não. Mas se, ó, vou falar o que o Dudu falou, porque se vocês não ouviram, não adiantou nada de Não, falar. Eu acho que ele tá saindo, Dudu. Eu ouvi os teus 20 segundos Dudu de delay, você falou, viu, se vocês começarem a ouvi-lo, Acho que por sim. favor, avise. Mas estamos de volta. Ninguém ouviu ele pedindo isso. Então, tá bom. Então vamos tentar Agora de novo, tem. porque como eu não sei se a primeira parte saiu ou não, vamos tentar de novo. Papo de contra a quarentena! Ouvintes de peso, unidos, de São Paulo, que é Dudu Salles, está começando a segunda tentativa de mais um episódio do Papo de Gordo na quarentena! Ai, caralho! Vamos repetir as piadas que não deram certo na primeira vez! Quarentena só se for pra você, porque pegadinha do malandro, essa porra já terminou. Você está em casa porque você é otário! Mas ela realmente tentou repetir a piada, eu achei que... Tentou. Mas cara, não é verdade. Eu sou profissional! Sabe quando brinca de pique-esconde, que aqui na Bahia se esconder, a brincadeira acaba, esquecem de você e você continua escondido e todo mundo já foi embora? É basicamente acaba isso. A festa e tu tá lá no guarda-roupa. Certo, e por aí, tá bem por aí. Essa semana eu tive que, semana passada na verdade, eu tive que sair de casa pra ir imprimir uns documentos aqui e tal, numa gráfica rápida. Eu tive que sair de casa duas vezes seguidas, porque o documento veio errado e eu, obviamente, eu imprimi antes de ver, só depois que enfim, eu sou burro, Sim. é irrelevante. E, cara, tá vida normal, normal, normalíssima, assim. Super tá. Não foi algo do tipo assim, ah, não, as pessoas estão usando máscara. Não, nem isso. Quem usava máscara pra não dar sufocamento, né, Vini? Eu quem usa máscara, adoro, adoro, porque assim, a pessoa tá andando na rua. Enquanto ela está em movimento, o coronavírus não a consegue alcançar. Todo mundo sabe então, que é assim. Então, o que ela faz? Ela baixa a máscara, aí vira máscara de boca ou máscara de queixo. Quando ela chega e ela para na porta do lugar, aí ela coloca. Mas funciona, porque todo mundo sabe que assim você combate o coronavírus. Eu gosto muito do pessoal que baixa a máscara pra fumar no meio da rua. Então, eu acho muito sabe legal. A velocidade do vírus? Não sabe a velocidade do vírus. Não tem nenhuma algo que comprove a velocidade dele e também que não comprove que não dá certo. É. A questão é essa. Basicamente, gente, considerando que hoje eu tive que ouvir. Britânica, né, pra falar isso, né? É, hoje eu tive que ouvir de um amigo meu, médico, que ele toma uma dose de cachaça todo dia, que é pra matar o coronavírus que fica. Na garganta. Né? Eu vi então... também, eu participo desse grupo, eu vi o médico falando isso. Você viu também? Revoltante. É um absurdo isso. É, um absurdo. Mas falando em meu amigo médico, o doutor Vinícius Tapioca, me fala esse terremoto em Amargosa, cara. Como assim? Amargosa é uma cidade de primeiro mundo, né? Virou notícia. O Brasil começou a falar disso. Dizem que a falha de São Andrés vai parar aí. É isso Aqui? Mesmo? Ela faz uma curva e para lá. Aí, se bem que a igreja lá de Corta Mãe é do Senhor do Bonfim, então vai ter que ser essa falha do Senhor do Bonfim. Mas é, o terremoto foi forte, velho. Sacudiu bastante, assim. A cama balançou pra caramba, de um Opa! Lado pro outro, assim. E algo que você não tá acostumado a ver na sua casa, essa com cama certeza. Balançou. Só uma correção, Tapioca. Você é um homem de pouca fé, Senhor do Bonfim, não falha. Ah, tá vendo aí? É, homem de pouca fé aí. Por isso que a cama balança, a parede racha. É o cachorro caga no teu sapato, é por causa dessa merda aí, ó. E aqui, velho, não foi só um. Tremores, foi um enxame de tremores. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Enxame isso de tremores, parabéns! É, tinha que aqui aproveitar a promoção, né? Tava o kit, a gente comprou logo 20. No balaio. Não, mas foi bem por aí, velho. Foi, não sei se chegou a 20, mas mais de 10 com certeza foram. Foram vários tremores durante 3 dias seguidos. Eu vi isso se acarou. Falou que tinha sido 23 tremores num espaço de 2 ou 3 dias. Assim. Foi, agora, foi um negócio desse. Na roça sentiu mais do que na. Agora o que eu achei massa foi uns e outros aí dando entrevista, dizendo assim, não, porque a gente já está acostumado porque não sei o quê. Mas treme, cara, treme. Tipo Chile, que tem... Todo ano dá um tremorzinho. É o nosso sommelier de terremoto. Não, sai. Porque o anterior não foi tão impactante. É, vamos contextualizar aqui, tá? Porque tem uma certa pessoa nesse grupo... Alguém que... Que vamos dar um nome fictício. Vamos dar um nome fictício. Não precisa falar o nome real. Crepioca. Não constranger as pessoas. Doutor Crepioca. O Doutor Crepioca, ele deu entrevista para um grande veículo de imprensa, para a BBC, para falar sobre a experiência dele no meio dos terremotos. Com sotaque inglês, inclusive. É verdade. Ou de Lorde inglês. Com aquele sotaque de quem mora com... Earthquake! Quem mora na zona alta de Brotas, né? Você falou aquele sotaque. Mas o Doutor Crepioca, como membro da Cruz Vermelha, ele informou quais foram as medidas de apoio às vítimas do grande terremoto de Amargosa, que tinha cobertores para todos. Não, ele basicamente contou que não, realmente, aqui é muito comum. Eu já estou acostumado com isso, são vários terremotos. É o caminhão do gás passando na frente da cordilheira. Assim, no encontro da Falha de San Andrés com a Cordilheira dos Andes, assim, é uma coisa maravilhosa. Tem um caminho, tem um cruzamento ali, ó. Você vem do Chile, desce ali a Califórnia, você chega em Amargosa, é o ponto central ali. Coisa e outra. E aí ele contando isso, mas é o cara de pau, não, porque eu estou acostumado, porque... Todo ano tem, o ano passado foi mais fraco. Eu não nem balanço meu vinho pra sentir o buquê. Eu só espero o terremoto pra ele balançar. Exato, ele terminou a entrevista, né? Não, já falava do terremoto. E o geyser de Amargosa? A pessoa não vê o geyser? O velho fiel de Amargosa. É, todo ano ele joga pra cima também. Uma coisa de louco. E aí, pergunta, Tapioca, eu morei em Amargosa durante 20 anos. A terra nunca tremeu nenhuma vezinha sequer. Mas é porque você provocava o deslocamento de terra. Ah, eu não sentia isso. Não. Mas tinha a falha bem compacta. Estabilizada, né? É. Tirou com a cabeça da falha. Não conseguia mexer com o era o lastro, agora, tirou o lastro. O que que causou essa falha sismológica, geológica, das placas... Como é que o cara fala no vídeo? Plaquetônica. Eu mandei esse áudio pra vocês, da placa plaquetônica. Dudu caiu no centro de Amargosa e quebrou os dois braços. Neste momento, abriu-se uma fenda nas placas fractônicas. É verdade, isso aconteceu mesmo. E desde então, Amargosa aí nunca mais foi mesmo. Eu tô todo dia. É verdade. Aí ele foi embora e deixou prejuízo aqui, tá vendo? Eita, e eu julgando você, né, Vini? Eu falando que você inventou essa história toda, mas julgando você. Não, mas ó, zoeiras à parte, fale-me com detalhes sobre esse terremoto. Como é que foi pra você, Vinícius Tapioca? Ano passado ocorreu um durante a madrugada e foi o primeiro que eu senti realmente, né? Eu tinha tanto... Sério. Ai, já estou acostumado. Olha, eu já estou acostumado caindo. Não, o Rubiane dormindo, não acordou. Foi assim. Quando começou a tremer... A terra tremendo, quando a Dulce Rubiane tinha peidado, já tinha um terremoto. É. Na primeira impressão que passa é do caminhão do gás, realmente, né? Parece que é um... Sei lá, uma máquina muito grande passando, né? Uma manada de elefante, uma porra qualquer passando. Júnior, para de soprar. Júnior, não deixa o vídeo e sopra no microfone. E aí, a primeira vez ano passado, quando tremeu, eu altamente experiente, né? Muito vivido nessa história de terremoto. Aí eu falei, não, vou ver se aumenta. Parece chuva. Se aumentar, procura abrigo. Foi esse pensamento que eu tive. Se aumentar, eu acordo Rubiane e carrego Beatriz. É, pelo menos um eu salvo. A outra que se vem. E... Gente, não vamos aqui perguntar qual delas. É. Vamos deixar no ar. Aí eu... parou, não teve nada, eu falei pra Rubiane, rapaz, tremeu, a cama sacudiu, as janelas fizeram um barulho muito grande, parou. Já tinha tido um ano retrasado, se eu não me engano, a gente não estava aqui, minha sogra presenciou e viu também que tremeu bastante. Mas nunca deu notícia porque sempre foi coisa pequena, né? Escala 2, por aí, acho que nunca chegou nem a 3. Escala 2? É, bobagem, coisa muito boba. Pouca. Só que dessa vez foi 4,6 aí. Trepidatório ou oscilatório? Oscilatório, foi lateral, fazia assim, cadê a minha mão? Assim, ó. É aquele que mata a gente mesmo. Exatamente. Aquele que mata a gente mesmo, é ótimo. Esse é aquele grave. Terremoto assassino, né? É aquele que tá cagado. O banheiro não tava na rede lá, não matava o movimento certo, de repente teve que parar a rede. Entendi. Porque o movimento oscilatório foi o contrário. Não, mas eu ia perguntar isso, Vini, porque assim, você é o da... Tá pior que ele deu entrevista primeiro na TV... Na TV Record, no Balanço Geral, inclusive uma boa piada. Terremoto, Balanço Geral. Uma piada maravilhosa. Com Toblerone. Foram eles que causaram. Toblerone tá enorme, Jesus Cristo. Os cachorros não param de crescer, não. Se algum dia esse gato foi margosa, ele causa terremoto, tá? Vamos deixar bem claro. Olha ali, ó. É uma coxinha. É um gato coxinha. Mas é um gato coxinha. Você ia falar o quê, Maíra? Eu ia falar do Balanço Geral. Você ia comentar o quê? Você... Eu ia falar que assim, que Tapioca contou tanta mentira na entrevista que não botaram no ar. Foi Tapioca da entrevista, foi pro Balanço Geral. Balanço Geral. Dos 20 minutos que eu falei, botaram 10 segundos. Que era a parte que importava, quando você falava sobre a sua vasta experiência. Como sommelier de terremoto. Eu adorei sommelier de terremoto. Não, mas aí, ele deu uma entrevista na frente da casa dele, falando sobre o terremoto, e o outro take que o repórter... tá mostrando de Amargosa, é exatamente a frente da casa dele, tipo assim, é a câmera virada pro outro lado. É. Esse cara não foi em Amargosa, ele foi na casa de Tapioca, entrevistou a Tapioca. Tomou um vinho. Fez um sommelier de terremoto barra... Não, eu acho que esse camembert é queijo, cabernet, ele combina muito com tremores de 4.6. Você vê, enquanto chacoalha, eu sinto o buquê. Ó, a equipe tava com medo que desse outro. Fala Brasil. Foi no Fala Brasil, que é a entrevista, foi no Fala Brasil? É, depois repetiu no Balanço Geral. Ele dominou a Record. Gente, nossa. Próximo passo é virar pastor. Me aguarde na reprise no final do ano. Imagine retrospectiva 2020, tá lá Tapioca. Vai ser a reprise da chamada. Tem que ensinar a chamadinha sobre ele e terremoto. Saiba tudo sobre o terremoto na Bahia, minha foto lá de máscara. Tá, mas Vini, alguma coisa se quebrou na cidade pelo terremoto ou não? Não, né? Ah, teve parede que rachou, teve lá em Cortamão, parece que a igreja e algumas casas tiveram rachaduras. E São Miguel das Matas parece que tiveram coisa mais grave assim de casa que vão ter que ser demolidas. Aqui também parece que teve na zona rural. Na cidade, coisa pouca. Algumas pessoas tiveram umas rachaduras, telha que caiu. Mas nenhum ferido, nenhum morto, graças a Deus, não teve nenhum desabamento. Bom, é meu sogro contando a reação dele. Não, meu acho pai... que perto do nosso ciclone bomba daqui. Aquele ciclone foi puto, sim. Deixa eu falar do Nordestão, pega aqui. Eu acho que a gente poderia realmente comparar, né, o índice aí. O seu ciclone bomba, Nando, ele teve quantos pontos na escala Richter? Não, porra, terremoto, né? Ah, se não teve 4.6, eu não vou nem considerar, porra. Que é isso? Fez os ventos da Bahia quando sopraram. Não soprou nenhuma velocidade, caralho. Acho justo demais. Não vou entrar nessa vibe, não. Até porque agora eu até volto ao assunto terremoto daqui a pouco, mas antes eu queria fazer uma pergunta pra Elba. Elba, quando você apareceu na live, eu até comentei isso mais cedo, quando a gente tava off ainda, eu olhei só a sua fotinha pequenininha e com essa tela azul, calcinha atrás de você, eu achei que você tinha tirado uma foto 3x4 naquelas paradas de lambi-lambi de antigamente, sabe? Aquelas fotos de lambi-lambi, assim. E assim, tá pior que ele veio com a teoria de que esse azul, na verdade, da sua parede aí, é tinta de saco. Então eu queria que você discorresse sobre esse tom de primeiro azul. Primeiro que eu não sei o que vencer exatamente esse tipo de tinta. Daí eu não vou falar que a casa não é minha, gente. Mas o meu pai tinha um Fusca dessa cor durante toda a minha adolescência, tá? Uhum, muito bom, muito bom. É quase um azul Tiffany, né? Chamo de azul calcinha mesmo. Azul Tiffany. Eu sei azul. Tá, né? Azul as variações poder. De Tiffany, azul... A caixinha e a sacolinha da Tiffany é um azul, assim. Ah. Só uma coisa. Pra esse podcast poder ir ao ar, a Daíba não pode falar sobre a adolescência dela. Vou prosseguir. Ó, tá? A minha adolescência foi bem sem graça porque não se fazia nada. Quantos anos você com certeza, não? Com certeza. É isso aí. Eu concordo com isso. Quantos anos você com a não? Eu não vou nem entrar nessa vibe, não. Ô, Carlos Júnior, vamos falar de outro local que realmente sofre muitas mazelas também, tipo terremoto e essa porra dessas coisas bomba aí, como é ciclone bomba e tal. Como é que anda a vida aí no norte do país, Carlos Júnior? Como é que anda essa coisa? Nossa, o Toblerone quer fugir, é pra isso, ó. O gato não aguenta mais essa coisa da prisão. Olha essa barriga, olha essa barriga. Não, ele tá ali dizendo, essa merda não tinha acabado. Eu vou pegar uma caneca de metal e ficar batendo ali. Me tirem daqui, eles estão gravando de novo. Puta que pariu. Vê se ele não escreveu de batom na mão, tá pedindo ajuda. É o vizinho. Tá tentando. Se pegar vários takes dele, vai estar escrito help no formato do corpo dele. Embora você desdém, Dudu, aqui tem muito mais terremoto. Aqui, quando eu cheguei aqui, acho que em 2018, quando teve aquele problema da Pacaraima, né? Lá, Pacaraima, a ter queimado o barco dos venezuelanos, feito escambau e tudo mais. No dia seguinte, dois dias depois, teve um terremoto que foi de 4 pontos alguma coisa aqui. O pessoal, tá, eu lembro, estava no trabalho... Ficou desesperado, que o processo começou a querer tombar, entendeu? Tinha uns armários lá que não estavam muito legal, ficaram balançando. Foi bem bizarro aqui. Era uma dança da chuva generalizada, alguma coisa assim? Não, é porque aqui como eu tô no norte do país, entendeu? Que no Real Norte... Tá no inverno do hemisfério norte, né? Tô no inferno aqui, né? No inverno, no inferno, né? Que faz esse calor agradável de, sei lá, 39 graus, 38 graus durante o dia, ou chove o dia inteiro, né? São duas opções. Mas o calor não passa, só chove. Você imagina durante o terremoto a debandada de onça, de Tuiuiui, sei lá o que. Tuiuiui não é lá não, mas Tuiuiui é verdade, Pantanal. Você tá confundindo os ecossistemas. É verdade. É que para Mário, toda floresta é a mesma coisa, Júlia. É fugiu da aula de geografia. Aqui é cerrado. Tem cobra, tô fora. Aqui é cerrado. Aí é cerrado? É. Cerrado? Na Roraima? Aonde que é cerrado, gente? Aqui é cerrado, sim. Aonde que aí é cerrado? Vai querer falar com convicção pra convencer a gente agora, é isso. Não, vou pesquisar no Google, mas tenho certeza, é cerrado aqui. É floresta amazônica, ou... Não, aqui não é floresta amazônica, Mara, aqui é depois da floresta amazônica. É lavrado que se chama isso. Lavrado. Lavrado. Nada. Então, estavam todos errados, que também não é cerrado. Quase lá. Quanto eu troquei o nome, pela hora da noite... Tá, tudo bem. É lavrado e publicado. Lavado e publicado. Ótimo, mano. Nossa, excelente. Que piada boa. Tá melhor que tá falando sobre terremoto, tá pior. Mas aqui tá legal, aqui tá. As pessoas no. Acabou a pandemia já, pelo menos há 3 meses atrás. Tá todo mundo normal. Ninguém mais morre, né? Tá todo mundo tranquilo. Todo... Eu acho que já morreu de quem tinha que morrer, entendeu? É isso. Acabou. Tá todo mundo na rua, só uma gripezinha. É justo. Não vejo o que reclamar disso. Você falar o que, Mayra? Achei que você puxava alguma coisa. Pensei melhor. Melhor não falar. Ela ouviu minha piada e falou, tem melhor ficar quieta. Balena, então me dê informações do litoral aí, Balena. Como é que anda o litoral aí desse grande estado? Frio, com vento. Dá pra perceber. Agora tá enchendo de gaúcho, paranaense e paulista, porque eles não entendem a expressão mantenham seus cus em casa. Talvez deixaram o cu em casa. Só pra saber. Pode falar cu? Pode. Em Portugal é comum. A gente é internacional. E pode deixar em casa também, passear por aí? As pessoas têm que manter os próprios cus nas próprias casas. Eles falou não entendem essa definição. Que saiu do Rio de Janeiro. Eles não entendem essa definição. Daí fica todo mundo querendo vir pra praia. Gente, a praia tá gelada, tá suja, é nordestão, não vai rolar. Mas vem todo mundo pra cá, é um inferno, gente. Você quer dizer com o nordestão? Vem pro nordeste. Não é brisa, é vento. Aqui, cada dia de vento é um... É um minuano. É. O negócio pega pesado. Piada de gaúcho agora é que as pessoas fora, ou que não assistiram essa aula de geografia especificamente, não fazem ideia do que seja isso. Vamos pensar no máximo que é o minuano. Vou pensar no máximo que é uma dança, ou então que é um guaraná. Que é um vento. Tá chovendo. É um gelado que chega de todos os lados. A gente estuda na aula de geografia. É justo. Ô, Júnior. O Arley tá falando aqui no chat que descobriram que a cura pro Covid é o açaí. E isso liberou o povo no norte. Não, aqui o pessoal usa cloroquina e ivermectina. É a solução do problema. Juntos, né? Juntos, juntos. Juntos e por via anal, pra poder garantir. Juntos e inserido com ozônio, né? É, aqui todo ozônio. Mundo tem uma receita de coquetel de ivermectina, zinco e vitamina A. Vitamina A não, é cloroquina. Cloroquina. Puta que pariu. Só que eu também usei essa receita. Servido num copo de nióbio, né? Nióbio. Era uma boa saída pra conseguir a gente achar algum uso pra essa merda. Teve um médico agora que... O que que ele fez? Ele patenteou o kit, sei lá das quantas, ele morreu de Covid agora. Tava lendo hoje. Deu super certo o kit dele. Talvez tenha funcionado bem. Talvez, muito bem. Mas ele tomava cachaça pra limpar o coronavírus da orofaringe. Mas é cachaça ou é água quente com limão? Depende de qual religião você obedece. Exatamente. Depende muito. Porque aqui eu fui aconselhada a comer só alimento quente e tomar água quente, porque o vírus, ele fica um tempo esperando aqui. Eles pegam o ônibus passar, claro. Ele fica um tempo alojado na garganta esperando. E falar em água quente com limão, eu me lembrei agora do meu sogro, que praticamente está consumindo 1 quilo de sal por semana, graças a Deus ele não tem problema de pressão alta. Ah, mas vai ter se continuar assim. É limão e água salgada. Eu tenho que fazer todo dia gargarejo. Mas por que o limão com água salgada? Não, porque ajuda a proteger. E olha quem tá trancado, coitado. Ele tá trancado desde março no quartinho, isolado de mim, de todo mundo. Ele tá isso. Mas todo dia de manhã, cara, é tipo assim, eu tava vendo que o sol tava acabando, o sol durava muito tempo aqui em casa. É de 3, 4 meses um quilo de sal. Meio quilo de sal. Tava acabando, duas semanas eu tava acabando. Eu falei, caralho, não tô entendendo. Eu descobri que todo dia de manhã é limão, sal. É meu sogro. E água morna. Eu descobri, então, eu falei assim, caraca, eu tô comprando quantidades industriais de sal. Mas ele tá emagrecendo, pelo menos, porque limão com água quente emagrece também. A avó do meu marido disse isso pra mim depois que eu fiz a bariátrica. Uns 2 meses depois, ela disse, mas era só tomar água morna com limão de manhã. Opa. Resolve. Você deve estar gastando uma grana, né, Júnior? Pra chegar especiarias até o norte aí, deve ser caro pra caralho. Júnior, tu pode dizer pra ele que tu recebeu no WhatsApp que funciona só com água do mar. Pode ser. E pode ir pra praia? Só faria... água do mar. Faria sentido isso, verdade. É, rapidinho, deixa eu só mandar um oi aqui pro Rogério Celestrino, que ele falou que ele queria escutar o nome dele no podcast pelo menos uma vez. Escutou uma vez, tá tudo bem, nunca mais virar ou de novo. Ou não, se falhou a conexão dele e não escutou. É, se tiver cortado. Ou não. Deve ter saído. A conexão cortou nesse momento, ele não ouviu porra nenhuma, não vai continuar sem ouvir. É verdade. Talvez eles mesmos tenham se ferrado. Ô, Flávio Soares, gostei da sua barbinha branca aí, cara. Você tinha estrada a barba, agora pode você resolver assumir a velhice de novo. Parou de pintar. Encheu o saco de ficar raspando a barba todo dia. É, só isso, encheu o saco e é pra... Encheu o saco. Ninguém tá respeitando essa porra dessa colinha inteira, esse negócio. E esse cabelo grande aí atrás? É cabelo grande. Tá criando o mullet? O que cresce? Tá deixando o mullet, cadê? O que cresce, né? Tem um mulletzinho aí, deixa eu ver. Vira de lado, deixa eu ver o mullet aí. Deixa eu ver o mullet. Tá bom pra virar de lado. Olha... Aqui, pronto. Ah, tá com o mullet aí, velho. Não, é o cabelo da frente que puxa pra trás. Não, não é mullet. É que prende ele. Aqui é que eu não prendi, tá? É coque samurai. Ah, coque samurai. Olha, hipster. Punk hipster. É o punk samurai. É um jeito prático de manter o cabelo comprido por mais tempo. Justo, é o punk samurai. Eu acho bom. Aí, ó. Tá habilitado a monetização do chat? Do chat, do quê? Do superchat, tá falando? É, acho que sim. Acho que sim. Vamos lá. Se chegar a R$150... A gente vai fazer o quê com o Flávio? Tio Flávio entra de coque samurai na próxima live. Eu acho justo. Ô, Nando, dá pra fazer coque samurai com a barba? Eu acho que dá, sim. A minha vai. A minha eu já consigo ficar cego. Não, mas peraí, é meu filtro pro Covid. Eu sou o único que pode sair no Covid. Mas... Vai fazer cosplay de Dr. Robotnik, né? Isso aí. Pode fazer cosplay. Mas seria legal, de fato, se pudesse fazer... Na verdade, eu fiz um cosplay de Kratos ano passado. Ficou trimassa. Você com esse, seu corpo malhado de Kratos... Deve ter feito. Não, é Kratos depois da guerra, né? Pós-guerra, 6 anos depois da guerra. Aposentado, né? Tudo. Foi pra reserva. Não parei mais pra nada, tá bom. Kratos reformado, né? Justo, justo, tá certo. Não vou nem questionar isso, não. O Vini, seu pai, ele finalmente lhe abandonou, né? Ele largou, voltou pra... Foi pra longe de você. Como é que tá agora, bicho? Que não tem mais que tomar quando tiver em casa. Tá tranquilo aí? Tá melhor? Tá pior? Como estão as coisas? Não, minha sogra ainda tá aqui, né? Mas... Mas a minha sogra é bem legal. É bem legal, eu gosto dela, gosto. Uhum. Eu até gosto dela. Gosta dela. Até porque o Rubinho tá participando do chat, né? Então eu adoro minha sogra. Rubiane e sua sogra estão participando do chat. É. Mas da Rubiane, não, minha sogra deve estar dormindo já. Uhum. Tomara. É, mas meu pai foi, quando começou a ficar meio sério aqui, né, depois de São João, meado de final de junho para início de julho, a coisa começou a ficar feia aqui em Marcos. Aumentou muito o número de casos, e aí minha irmã, que já estava aqui pela Bahia, ia voltar para São Paulo, carregou ele. E aí, claro, porque São Paulo tá super tranquilo. Tá super tranquilo, já abriu o bar, pô. Já tem congestionamento pra ir pro litoral, tá? Ah, nossa senhora, shopping, funciona tudo. São Paulo tá normal. Nem morre mais gente em São Paulo, tá certo. Foi isso. Fez todo sentido. Ó, deu ocupado. Sim, e aí, o que aconteceu? Aí ele só veio pra São Paulo, você ficou livre disso, pronto. Não. É, e ele agora tá sob nova direção. Sob nova direção. Passei o mandato, velho, com felicidade, com alegria. Ah. Passou a titularidade pra outro. Obrigado, Papel. É isso, gente, faz parte. Dá um certo alívio quando você... Poxa, não, eu amo meu pai, pelo amor de Deus. Agora, 4 meses, acho que é um tempo bom, né? Acho que você tá voltando à infância, né? Morar com o pai. Meu pai, ele tá ainda obcecado com a história do terremoto lá de Amargosa. E aí ele fica me contando o tempo inteiro sobre as paradas que aconteceram. Gente, as pessoas estão mandando dinheiro no chat de verdade aqui, tá? Eu tô surpreso com isso. Flávio, você tá fudido. É no próximo. Porra, é só prender aqui. Não. Falaram aqui, ó. Começando os trabalhos para o Cox Mario Tio Flávio, vai R$5. Aí outro cara mandou, o Guilherme Dourado mandou R$10 pra ele entrar só de bigode. Virou leilão, hein? O bigode é proibido. Não há dinheiro no mundo que ele fica só com e um bigode. Quanto vai ser? Não, pela sunguinha? Você tira, opa. O que tem demais ficar fazendo só de bigode uma vez? Nunca usou. Eu ouvi o meu pai e a Camila falando, eu não casei com seu pai, eu casei com você. Eu fiquei usando bigode aqui exatamente uns 15 dias aqui em casa. E foi uma beleza. Ah, que bobagem, Falsão. E ficou feio pra caralho. Ficou feio pra caralho. Meu sogro ligava todo dia pra saber do bigode e dizia que tava com cara de homem respeitável. É verdade. Meu pai, ele ligava diariamente com câmera aberta, fazendo aquele videoconferência do WhatsApp. Aí olhava pra minha cara de bigode e falava, sai, tá ótimo, hein? Essa cara de homem sério. Cara, você tava com cara de traficante colombiano, sabe? Cara, a referência de meu pai é que eu tô sempre com a barba como tá aqui agora, enorme, né? Que eu não corto. E eu não tiro a barba. Meu sogro disse que é desleixo, que é sujo. É sujo, que não se cuida. Eu falei, pai, eu não tô saindo de casa, fazendo pra que me arrumar? Não que eu me arrumasse se eu tivesse saído de casa, mas aí eu. Né? Ia trabalhar com a camisa rasgada? É, tá tudo certo. Enfim, e aí o fato que ele adorava meu bigode, então, Flávio, fica a dica, porque já tem nesse momento aqui, ó, R$16 pra querer ver o seu bigode, Flávio. Já são 3 assinaturas das suas tirinhas lá do... Assinar tirinha ninguém assina, né? Mas tirinha fica de bigode aqui, você tem prioridades. Vamos sonhando. Flávio, quem quer rir, tem de fazer rir, mano. Eu faço 5 dias por semana. Eu não pintando meu cabelo de rosa, não tá falando com o público. Quanto certo. Quanto tá valendo a sunguinha fio dental? Essa pergunta que não quer calar. É uma pena que na época que a gente descobriu a história de tapioca usando aquela tanguinha dele de feita de crochê, a gente não tinha o superchat ativo. Com certeza que não ia rolar pra mostrar a tapioca de... É, mas vamos deixar bem claro que aquilo já passou, tá? A gente não repete a promoção. Aquela fase já foi, né? Aquela fase já foi. Ô, Flávio, ó, o Guilherme Dourado tá dizendo aqui que ele assina suas cheirinhas. Mande um abraço pra ele, por favor. Ah, o Guilherme é um dos heróicos assinantes. O Tapioca também é o outro. Os dois, né? São os únicos. Não, são 16. Não. São 16. Tá, 16. Ó, e a gente já tem 16 reais se você mostrar o bigode. Olha só. Isso pra cada 16, não, são 16 apoiadores. Daí agora a gente já tem 16 reais, eu tô te falando. Tá tudo conectado. Mas ó, voltando ao que eu queria contar de meu pai, ele ficou tão aficionado com o lance lá do terremoto que ele tá em loop me contando a mesma história sempre. Todo dia, tudo bem que eu entendo que as pessoas velhas esquecem das coisas e tendem a contar a mesma história, mas ele me conta sempre a mesma história aqui. Ele tava em casa, aí começou a tremer tudo, aí ele achou que o teto ia cair, aí na hora que ele achou que o teto ia cair, ele saiu correndo, porque ele trocou o teto ano passado, foi há 2 anos atrás, então ele achou que era porque, por isso... Assim, há 2 anos você trocou o telhado, você refez o telhado, porque tava precisando, trocou madeira, trocou telha e tudo mais, aí leva 2 anos pra ele cair na sua cabeça. Isso, assim, veja bem que o conceito de... Quando você tem 74 anos, o conceito do ano passado... É, exatamente isso. Tudo pra ter... Enfim. E aí que ele saiu de casa correndo, achando que era o teto que tinha caído, aí chegou do lado de fora, aí viu Eldinho, meu primo, que mora do lado... Cicinha, a vizinha que mora na frente, uma outra pessoa. Aí aquele pessoa, ué, será que o teto dessas pessoas todas estava caindo também? Aí que ele percebeu. Aí que ele percebeu que talvez tivesse sido outra coisa. E aí que foi entender todo o lance de terremoto, e contar história, coisa e tal. E aí vamos. Mas que horas foi o terremoto? 7 da manhã. 7 e pouco da manhã. 7 da manhã? É. Foi. Foi cedo, no início da manhã. E, inclusive, tem aquela coisa que o Tapioca não quis falar publicamente na entrevista lá, porque ele quis pagar de descolado e tal, mas que ele comentou isso no grupo do WhatsApp do Papo de Gordo, dizendo que as pessoas só perceberam essa terremoto porque ela aconteceu de manhã. Se fosse depois do almoço, ninguém ia notar, porque tá na rede dormindo, parecia que tava só balançando. O Tapioca contou isso, ele é desse tipo de gente que fala essas coisas, tá bom? Pois é. Olha só. Até parece que eu sou preconceituoso assim com o Nordeste, porra. E aí? Respondendo aqui a minha amiga Rubiane, Dudu Salles trocou de bermuda? De bermuda. Então. Troquei ontem. Ele depois troca de a cada mês. A pergunta que não quer calar, quanto tempo o Dudu está sem cueca? Jamais saberão. Assim, 44 vou anos. Vou contar. Agora vou contar. Eu não sei o que, eu tô com medo, vou mas vamos lá. Vou derrubar aqui, vamos lá, ó. Vamos lá. Rolou essa conversa aí em casa. O quê? Será que precisa botar cueca pra ir no supermercado? Eu, claro que não. As pessoas não já assumiram isso? Claro, não é geral, sou eu. Salles, não é à toa que eles colocam ozônio pelo cu. É por Você tinha que ter, explicado. Você tinha que ter explicado pela mesma lógica da máscara. Não é por você, é pelos outros. Dudu Salles, por que você coloca a máscara para o coronavírus não entrar pelo seu nariz, pela sua boca, pelos outros buracos também limpos, Dudu Salles? Olha só, gente, o coronavírus não é aquela porra daquele peixe lá do Rio Amazonas que entra pelo pinto, entendeu? Uma camada de proteção é o suficiente, você precisa de outra camada de proteção. Eu achei desnecessário essa informação. Mas assim, Eva, só para deixar claro, quando eu fui ao mercado... Nesse dia específico, eu vesti uma cueca só por garantir. Porque Mara me deixou com medo. Aí temos a prova de que realmente aconteceu essa conversa. Isso é verdade. A bermuda é trocada uma vez por semana. E sim, ele fica com a mesma bermuda uma semana inteira, sem cueca. E aí vocês... Imagina. O gato, ele come desesperado. Eu sei da... E agora todo mundo sabe que o gato tava tentando fugir pela janela. O ciclo se fecha. Ô Flávio, eu só quero dizer que o Arley Silva, ele acabou de dar R$5 aqui no Superchat pra dizer que dá 5 pra você pintar de loiro ou deixar a franja espetada, que você pode escolher. O que é que você prefere, Flávio? Pintar de loiro. Pintar de loiro eu acho que vale. Eu acho que seria bacana. Nossa. Pintar de loiro realmente. Chegar matinado. Chega blindadão assim, ó, com um topetão. Não é? Louro pra aquele platinado. A gente já platinado e já tá ficando naturalmente. Prateado, na verdade. Bem grisado. Ô, O Flávio... O Guilherme Dourado falou que te paga 100 se você vestir essa minha cueca. Cara, não, não. O risco de doença é muito grande. 100zinho não vai rolar. Viu? Flávio, você já tá acostumado com um cofrinho, Fá. Nossa, é que eu falo, reuse a cueca pelos outros, não por você. Ó, o Biqueri tá dizendo aqui no chat, concordando comigo, que cueca não é algo essencial. Ah, não. Então, é isso, não vejo porque... Então, pronto. Dudu, na falta de cueca, então, use a cueca como máscara, pronto. Na falta de máscara. Põe assim, então, se transformar, você está usando cueca e máscara, pronto. Ah, não. Aí, Mayra não poderá nem reclamar. Dudu, você está de cueca? Claro, Mayra, eu estou aqui no rosto, olha. É o novo normal, né? É o novo normal, assim, né? Tu usa ela como máscara e com protetor de cabeça e coisa assim. É, eu resolvo dois problemas, né? Estou de cueca e máscara. Você está protegendo bem e podendo. Isso aí, sobreviver ao uso do cheiro aí. Não. Vocês estão sendo muito, muito radicais, muito rigorosos com informação extremamente particular que a Mayra fica compartilhando com as pessoas, assim, sem nenhum motivo. Aqui, você só troca de bermuda quando ela está tão dura, que você não consegue mexer com ela. Assim, eu vou te ser sincero, que eu não ia trocar de bermuda ontem. É porque a Mayra estava colocando roupa na máquina de lavar, e a máquina não tava cheia, eu resolvi fazer minha parte pra ajudar. Eu tirei um pouco, escondi um pouco das roupas sujas e falei, tô precisando de uma roupa aqui pra completar a máquina, aí... não vamos desperdiçar aqui o sabão, né? Então... Aí eu resolvi ajudar ela realmente a fazer esse tipo de coisa, mas tá tudo bem. Não ia trocar. Diferente, né, de certas pessoas que passaram pelada pela sala aqui, porque ela chega da rua e tira a roupa na área de serviço pra já tirar, ficar covid-free pro banho. E não percebe se a janela tá aberta ou não, então... Mas eu não vejo problema algum. Não é a primeira vez. Não é a primeira pessoa desse olhando a janela dos outros, assim. Mas tu mora em que andar? Décimo, mas aqui na frente tem... Mas aqui na frente tem um prédio, assim, que você vê dentro da casa da pessoa que a pessoa tá comendo. Vai falar assim, opa, tem frango hoje, hein? Na verdade não é assim, é porque aqui na frente tem um prédio. Mas tem... todo mundo faz isso, Morgan. O quê? Passa pelada na frente da cama? Tira a roupa, fala, Rodrigo, passa, a janela tá aberta. Foda-se, a vizinha tá olhando pra mim por quê? Eles não têm que olhar pra dentro da casa. Tá olhando pra dentro da minha casa por quê? Se olhou, vai ter que se aguentar o que é aqui na televisão, porra. Não vai escolher canal? Dudu. Olhou pra cá, vai ver o que tiver passando, porra. Se pudesse escolher canal, era com certeza escolher canal. Não, é pelado, mas não pode. Vai ver a programação do momento ali. Tá tomando um cu, porra. Ainda tá olhando pra dentro do aparato dos outros, porra. Não, não pode nem. Tá se fudendo. Vai, Mara, justifique que você brigou comigo nesse dia. Eu fico puta, porque assim, né? Eu cheguei e passei direto pra lavanderia e tudo, como eu sempre faço. E eu nunca deixo a janela aberta. Eu fecho a janela todo dia. Ela nunca deixa a janela aberta. Imagina se deixasse. Mas aí, esse escroto da puta foi atrás de mim... Por quê? Porque eu sempre trago bolo. Porque eu sempre trago as coisas. Ai, ele passou na cozinha. Não sabe se você tá precisando de ajuda ou alguma coisa. Não, ele vai. É tipo os gatos, né? Eu chego, eu volto do trabalho e tudo. Entro, passo direto pela cozinha e vou pra área de serviço pra trocar de roupa. E ele fica na cozinha pra poder ver o que eu trouxe, né? É óbvio. Comida árabe, eu trago bolo, essas coisas todas. Exatamente isso. A humana voltou! A humana voltou! É É o tributo. Uhum. Aí, ele sabia que eu ia passar. E ele sabia que a janela tava aberta, mas eu não sabia. São duas afirmações falsas. Eu não sabia que... Eu sempre tiro a roupa lá no... Não, mas eu não tinha como saber. Você podia mudar de ideia naquele dia específico. Não existe um contrato social dizendo que você vai tirar a roupa. Eu não tinha como saber. Você podia não ter feito isso. Aí ele passa, ele sai do quarto onde ele tava, onde ele trabalha. E aí vem aqui no escritório, né? Ele passa pela sala, ele vê que a janela tá aberta. De novo, eu não vi, a janela fica atrás de mim, eu não vi. Ele vai pra cozinha, eu tô lá e tudo mais. Eu passo por ele e ele não avisa. O que eu posso fazer? Assim, em minha defesa, a janela da sala fica em frente à porta. Quando ela entrou em casa, ela teria visto a janela aberta e ela não viu, dizendo ela... Que não viu. Eu passo cheio de coisa, com máscara, com óculos, com as coisas caindo e tudo mais, preocupada em não tocar em nada pra não corongar tudo. Aham. Trazendo comida pra você, seu gordo. É isso. E aí, assim, ela vem de lá, né? Ela sai de lá da cozinha, volta pro escritório. Eu já tava sentado aqui no computador pra trabalhar. Ela para na pós-escritório pelada pra falar comigo, tá com fone de ouvido. Aí tira o fone de ouvido e falei, caralho, Mayra pelada me chamando pra falar comigo. Uma coisa muito importante aconteceu, né? É hoje. Meio do dia, porra! Aí sim. Aí ela começa a brigar comigo por deixar a janela aberta. E ela passou pelada na frente da janela. Viu. Aí, não, aí brigando ela já tinha... contigo pelada na frente da janela. Assim, na verdade, a janela aqui do escritório tava aberta nessa hora que eu tava fazendo isso. Mas ela tava brigando sobre a outra janela. Ou seja, ela favoreceu vários moradores. Sim, sim. Inclusive, ó, o Arley Silva comentou aqui no chat. A Mayra passa nua na janela, o vizinho do prédio da frente tem superchat, se tiver, ele vai pagar também. Ai, que absurdo. Não sei se tem, de verdade, não sei se tem. Mas é isso. Aí eu tomei esporro nesse dia por causa disso, cara. Porque ela passou pela... Imagina, Elba, quantas vezes você passou a nua na frente da janela da sua casa, Elba? No Rio de Janeiro. Eu? Sim. No Rio? Sim. Gente. Todo dia. Quantas vezes você foi pegar vizinho, porra? Foi pegar porra na varanda. Pelada na janela do seu apartamento, Elba. É mais fácil. Gente, vocês estão correndo o risco de novo virar mais um proibidão. Meu Deus do céu. Não, gente, mas eu acho assim, ó. Tu tá dentro da tua casa, gente. É, que isso. Tá na, a varanda é parte da casa. Não, mas eu não vou pelada pra varanda. Eu nunca fui pelada para a varanda. Isso aí é uma imaginação. É um delírio que vocês têm. Mas se quiser. É uma imaginação do chat. Não tem nada que ficar olhando pra sua varanda. Ah, exatamente. Até porque a rede é sua, você pode fazer o que quiser na rede, ninguém tem que ficar olhando pra sua rede. O velhinho da frente do meu prédio ficava pelado na varanda. Ninguém reclamava dele. Como é que você sabe disso? Porque tava olhando pra varanda do velho. Eu fui na varanda uma hora e vi. Daí eu voltei, pensei, não, mas não é. Daí eu voltei de novo, não é. Não, é, se você quer mas eu não peguei. É que nem o vizinho do Queiroz, que fica fotografando aí, tomando cerveja na varanda da prisão domiciliar. É, vizinho, cheguei no filho da puta. Fedor de madeira queimada que tá aqui. É, a casa tá em chama, Deba, não se preocupa. E a hora que eu sou neurótica com isso, começa a sentir cheiro. Não, é madeira queimada. Adora uma fogueira aqui. Olha, mas estão dizendo aqui que a sua bermuda fica com cheiro de cu, do Salles, eu nunca cheirei. Estão dizendo, foi ótimo, eu vi quem disse. Acho no chat, deve ter uma mensagem disso. Vamos dar um nome fictício de Rubiane Crepioca, a pessoa que falou isso, né? Não sei, tem que perguntar pros gatos, ficam cheirando, talvez realmente. Olha, eu vou dizer uma coisa, as pessoas se acostumam com os maus cheiros, entendeu? Tanto que a gente mora do lado do lixão e não sente mais o cheiro do lixão, entendeu, Mari? Então você já perdeu essa capacidade de distinguir esse cheiro de cu. Eu aprendi isso no HGE, nos plantões de emergência. Quando você entra, é aquele cheiro de sangue com carne podre misturada com iodo, mas com 5 minutos você não sente mais cheiro de nada. É tipo morar em Braço do Norte, com aquela criação de porco lá. Eu não sei o que é Braço do Norte, porque eu acredito em você. É uma cidade? Não, tá bom, desculpa. Mas é perto de Matinhos? Não, é aqui no Paraná, aqui em Santa Catarina. Matinhos é no litoral do Paraná. O pessoal já não sabe nem onde tá, mas... Não sei mais nem onde é que eu tô. Nunca sabe onde tá. Mas ó, voltando ao lance de vizinhos, o tal do prédio da frente aqui, que Mayra tá falando, que fica vendo o povo tá jantando, não sei o que e tal, ela fica olhando direto, porque tem dois vizinhos nossos que ela sempre olha e chama atenção e vem mostrar, porque são coisas, sei lá, surreais. Mentira, vizinhos, mentira. Eles não sabem quem você é, Mayra. Eles podem. Se você é vizinho da gente, tem um superchat aqui de R$100. Pra sua casa. Tem uma vizinha que fica fazendo, tipo, yoga, power yoga na varanda. Meditação pro sol. É, isso aí. E aí Mayra fica assim, Dudu, corre, abre a janela, vem cá ver isso. Olha lá, tá fazendo meditação pro sol. É yoga, de posição de cachorro. Você fala, tá bom, Mayra, beleza. E tem outro vizinho, que claramente é publicitário. Amigo da Elba. Não, é o quê? Eu não ia falar isso. Olha você como você. Olha o veneno. Vai se morder a língua, morre. Uma pessoa da... É publicitário, Balena. Povo de publicidade, de comunicação. De humana. Tá. Que é tudo maconheiro, entendeu? Esse povo assim. Todo mundo se dorme na facunha. E é uma pessoa que ele sai de, sei lá, de casa, tá de home office, vai pra varanda da casa dele, algumas vezes ao longo do dia, pra puxar um beck de leve. Algumas vezes ao longo do dia, tipo, várias vezes. É, e como a mesa de Mayra... Como a mesa de Mayra fica de frente pra janela, ela fica olhando isso... Eu não tenho o que... Assim, se eu olhar pra frente, eu dou de cara com o prédio. E aí ela fica contando quantos beck o cara fuma ao longo do dia, entendeu? No início ela não me contava. Esse beck é foda. Eu tô achando que ela rouba as receitas de bolo da vizinha. Ela fica lá, ela vai anotando. Aquilo foram 2 ou 3 ovos. É mais ou menos isso. Não, mas assim, no início ela ainda ficava, tipo, contando, sabe? Ah, o vizinho tá fumando maconha! Maconha! Uau. É maconheiro! É amigo da Eba! É amigo da Eba! Isso ela não fazia isso. Depois de um tempo, já nem tinha assim. A gente só percebia quando o cheiro entrava em casa. A gente percebia que o cara tava... Porra, mas o prédio é grudado, então. Não, mentira. Não, o cheiro não entra. Mas já legalizou, já tá até na Fátima Bernardes, programa, ela falando sobre maconha. Sim, já gente, teve até papo de gordo sobre maconha. O Estado então... não pode te obrigar a tomar vacina. Ele não pode te obrigar a nada, liberou pois geral. É, né? De onde saiu essa história que o Estado não pode obrigar a tomar da vacina? Da boca do nosso santo presidente. A gente tem uma guerra, uma revolta, ela chama da revolta da vacina histórica no país. Por que será, né? Que o Estado obrigou as pessoas a tomar vacina, desde então é lei, as pessoas são obrigadas a tomar vacina. De onde saiu mas isso? Mas ele assinou uma lei. Logo, ele assinou um decreto, assinou, logo, ministro, não foi? Ele assinou um decreto. Ele assinou sem lei, Balena. Ele assinou sem lei. Mas ele assinou, tá lá? É, mas é isso. Agora eu sei vamos que... ressuscitar Carlos Chagas, vamos ressuscitar Carlos Chagas. Olha, eu só entendo o seguinte, eu não acredito nos impostos recolhidos, não acho que fazem bom uso deles, então eu não vou mais pagá-los e estou exercendo a minha liberdade individual. Acho justo. Eu também acho justo. Mesmo porque nosso santo presidente sempre falou que imposto é roubo. Eles não respeitam tanto assim as liberdades individuais. Ele falou que sonegava quanto podia. É. Mas e os 89 mil? Ele falou alguma coisa? Já não, né? É direito não, dele, né? Não, isso não explicou. Eu não vou falar sobre o presidente, não, porque eu ia participar de uma live do Observatório Nacional. Foi boicotado. É verdade. Do nada eles me desconvidaram. Comunista. Eu não sei entender. Poxa, por que será? O banner já tava feito, foi mal, não deu tempo de adicionar. Foi na vibe na arte. Dá pra usar essa desculpa pra vida, né? É porque na vibe de tapioca, tapioca sommelier de terremoto, né? Porque foi se tornou sommelier de terremoto, ele foi convidado pra uma live no Instagram do Observatório Nacional pra falar sobre sua vasta experiência com terremotos. Afinal de contas, ele já presenciou vários terremotos fortíssimos em Amargosa e tal. E aí ele respondeu, dizendo, não, claro, super interessado em compartilhar meu conhecimento. Que é isso vou que abrir faço. Um horário na minha agenda. É. Vou cansar com a Globo News e falo com vocês. Não, Tapioca, mas assim, dá pra usar o aparelho de transvaginal pra medir o terremoto? Dependendo de onde foram os tremores, né? É. Oh. Não, mas Tapioca, peraí. E aí não te chamaram, cara. No dia não te chamaram. Por quê, bicho? É, no dia não falaram nada, ficaram na deles. Aí, quando foi... Pouco tempo antes, eles falaram que... Ah, de que... Eu vi, na verdade, eles anunciando o chat lá, a live, e não tinha meu nome, tinha o nome de outra pessoa. Tipo, aquele corno, né? O último a saber. Eu falei, poxa, erraram o meu nome aqui. Ah. Inclusive, esse nome é de mulher, né? Ainda não fiz a cirurgia. Será que escreveram errado, né? Nem com V começava, né? Tão estranho. Aí eu procurei saber, não, é porque a arte já estava pronta. Uhum. Mas isso 5 minutos antes de começar. Mas se você quiser participar... Será bem-vindo, mas não vem, não. Mas olha... Ah, deixa, tudo bem. Fica pra outra oportunidade, afinal de contas, tem terremoto sempre aqui. Aí você ficou no chat da live xingando eles. Eu nem live fui. Seus arrombados do caralho, não? Aí a gente foi já comprou um queijo, né? Pra acompanhar o próximo terremoto? Por que é que Tapioca foi vetado desse negócio do Observatório Nacional, uma instituição séria desse país? Por quê? Eu imagino que, como qualquer pessoa normal deveria ter feito... Comunista! Pesquisou na internet, Doutor Vinícius Tapioca. E o que é que achou? Um episódio do Papo de Gordo chamado Somos Todos Comunistas, né? E aí, amigo... Aí não tem como, Vini, aí não tem como. Qualquer declaração sua, você do lado da Eubalina falando barbaridades desse nosso grandíssimo presidente, aí não eu? Tem como. Aí realmente é difícil, não tem nem considerar isso, não. É, mas, como é o nome? Voltando ao assunto que a gente tava comentando antes sobre o negócio dos vizinhos aqui, que acho que foi o Arley que comentou, alguém comentou aqui, não lembrar quem, que estão desconfiando que o nosso vizinho, que tá ficando pelado e fumando maconha aqui de casa, que é a Elba, tá aqui. Somos vizinhos da Elba e a gente apenas não tá sabendo disso. É, acho que você reconheceria a dúvida do sexo, né? É, eu também acho. Eu tenho. Tá um fiado, é do Júnior. É meu? Deve ser o meu no break. Ah, você tem um nobre. Ah, pode ser. Deve ser um novo quebrando. Ele ativou nesse momento, tá fazendo barulhos? Ah, ele tá fazendo barulho desde que começou a gravação. Se ouviram só agora. Então não é ele. Ele tá fazendo barulho há 4 meses. Você tem um nobreiro que tá fazendo barulho há 4 meses. Acho que tem um probleminha aí. Eu acho que tem 2. E o nobreiro. Falando em problema, ô, Tapioca, você postou essa semana no seu Instagram uma foto de um ultrassom e tinha pessoas lhe dando parabéns achando que você ia ter um novo filho. O cara tava morrendo disso. Parabéns, papai! O perfil profissional não tá dando certo, né? Porque... Não. Acho que a gente não foi feito pra esse negócio, não, Flávio. Não. Alguém. Não funciona. Um médico chamado Crepioca. Doutor Crepioca, ao respeito. Ele perguntou assim: ah, o que que deveria fazer e tudo mais? Se deveria separar o perfil pessoal do perfil profissional e tudo mais? Eu, como assessora de imprensa dele, falei: separa. Por quê? E deu uma série de explicações técnicas pra ele de porquê. Expliquei que ele vive numa cidade pequena e, enfim, um monte de coisa. Que era pra ele manter o pessoal. As pessoas iam me ver tomando vinho, ia falar mal. Que era pra ele manter o pessoal fechado e pegar o profissional e deixar aberto, enfim. Pra poder separar as coisas, porque você é uma pessoa fora de casa e uma pessoa dentro de casa, né, Tapioca? Todo mundo sabe disso. Daí, não me ouviu. Não, ele fez isso. Ele não. Criou um. Não, não fiz. Na verdade, não fiz. Ele disse que não tinha tempo, que não tinha paciência. Ah. Ele não tem um saco. Não tem um saco pra mídia social, cara. Aí, o que que aconteceu? Ele começaram a confundir as coisas, porque, né? Não foi nem por falta de aviso. As justificativas de Mayra foram todas plausíveis, plenamente justificáveis. Eu que não tenho saco realmente. E ainda o pessoal diz: não, você tem que postar todo dia alguma coisa. Aí tem que postar fazer três postagens, segunda, quarta e sexta, e tem que fazer como é aquele story, né? Eu nem sabia fazer story. Até hoje eu não sei, eu me bato pra caramba pra fazer story. Velho, né? Assim mesmo. É, exatamente. É que nem meu pai que não sabia pegar. Não, você tá fora de meu pai. Ai, meu Deus, deixa eu falar. É. Lembra que eu falei há um tempo atrás que meu pai não sabia que pegava e-mail no celular? Teve um. Pois é, aí meu pai descobriu que pega e-mail no celular. Só que meu pai tem mania de limpeza. E ele limpou a caixa de entrada. Marcou tudo como spam. Para, eu não recebi mais mensagem de ninguém. Acabou de receber e-mail de todo mundo, né? Cara, aí tem 2 meses que ele não recebe e-mail. Putz, lembra o que aconteceu aí? Ele precisou, teve um problema de. Foi uma coisa que nenhum idoso faz, né? Bloqueou a própria senha do site da Petros, que é o negócio da aposentadoria dele, né? Porque ele jura que não digitou errado, né? Algo de estranho aconteceu. Uhum. Aí bloqueou a senha, aí vai minha irmã, tá? A gente vai pegar o e-mail deles pra poder entrar pelo e-mail, né? Que é o meio de confirmação de senha, e faz uma nova senha. Quando ela abre o e-mail de panho, limpo! Limpo, limpo, não tinha nada. Pai, cadê seus e-mails? Não, eu já li e apaguei. Não, vou guardar pra quê? Pra ocupar espaço? Não, paguei. Caralho, pra Daniela garimpar esse e-mail da Petros, desbloquear essa senha. Aí quando ela me conta, eu só disse: sob nova direção. Problema não o é pai meu, pai, agora é seu. Foi meu 4 meses. Ó, o Sandro Cabral, ele acabou de jogar aqui no Superchat $10. R$1 milhão. $10 é que equivale. Equivale a próxima da Rádio. É. Você já está faturando em dólar. É, cara. Não, ó, o recado dele foi o seguinte: para ajudar na vaquinha, para dizer que eu era ouvinte há mais de 10 anos, desde 2009. Fico um pouco triste de saber do fim, mas tudo tem seu ciclo, só tenho que agradecer a vocês. Um abraço do Panamá. Sandro, era pra gente ter acabado em setembro do ano passado, como a gente disse antes. Sandro, assim como a quarentena, um dia isso vai acabar. A gente só não sabe quando. É, e aí, Flávio, o Guilherme Dourado complementou. Puta, $10 dá R$500. Já dá pro tio Flávio usar o bigode com a cueca do Dudu. Ó. Já tá valendo. Eu acho a cueca é mais caro, viu? A cueca é bem mais caro. Vamos colocar um preço, Flávio. As pessoas estão empolgadas. Vamos colocar um preço. Quanto custa a sua dignidade, Flávio Soares? Vamos lá. Tá baratinho, Flávio. Olha, a cueca do Dudu tá sem uso há 3 meses, Flávio. Tá limpinha. Tá na cabeça, guardadinha. Pega na cabeça que o Dudu não mexe mais. Ah, você vai acabar... Ah, eu queria dizer uma coisa. Descobri que a cueca que Dudu usou pra ir pro supermercado... Era uma máscara, na verdade. Tava o quê? Furada. Peguei pra costurar. Mayra, essa semana eu tava costurando minhas roupas, gente, eu me senti. Tô aqueles casais dos anos 60, assim, sabe? Você se sentiu numa versão moderna de Os Pioneiros, né? Porque assim, vamos deixar claro. Daqui a pouco vocês vão começar a bater a própria manteiga, cara. Vamos deixar claro que, por mais que a Mayra tenha muita boa vontade, ela é uma ótima dona de casa, uma ótima esposa, uma ótima tudo. Ela não é a costureira mais talentosa do mundo. Vamos deixar isso bem claro, né? Mas ela se esforça. Minha avó era costureira. Eu ela já se esforça. Não posso dizer. Não, assim, a gente tem um vasto histórico aqui em casa sobre coisas que acontecem quando a Mayra tenta costurar alguma coisa. Na primeira vez que ela tentou costurar alguma coisa, ela esqueceu a linha e a agulha largada pela casa. Toblerone comeu a linha e começou a andar pela casa com a agulha pendurada aqui na boca. Porque ele... lá de fora a agulha. É, eu acho que ele começou tentou... uma revolução dos gatos aí. Ele tava imitando o Dudu, que terminou de comer e fica com a porra do palito de dentro. Então, assim, existe um vasto histórico sobre o que acontece quando o Mario tenta costurar coisa aqui em casa. Aí, resumo da história: a Mario desistiu de costurar cueca e grampeou, né? É mais fácil. O salvador tá sem uso mesmo? A gente também tem um histórico envolvendo o grampeador, Mayra e Toblerone nessa casa. Que terminou com a corrida na clínica veterinária. Fez um piercing. Porque Toblerone tinha um piercing, né? Por causa de grampeador. Então é difícil de responder isso. Não, mas assistiu isso, a sua blusa que você tava indo pro trabalho rasgada. É verdade, costurou, ó. A minha blusa lá do tubarão, que tinha um buraco, que era do tamanho de minha mão, ela costurou. Minhas shorts de pijama. Silver tape não é costurar, Maia. Colocar o quê? Silver tape. Não é costurar, isso aí é reparo de aeronave, né? Silver tape é reparo de asa de avião. Olha, se avião roda, se avião voa com silver tape... Com silver tape? Por quê? Imagina a cueca, olha, né? Eu vi Lost e o piloto consertou o avião com silver tape. Então, é isso aí. Eu acho mecânico de avião, eles falam, sem silver tape não existe aviação civil. Cara, eu assisti MacGyver e o MacGyver salvava o mundo com silver tape quase que toda semana. Então, e uma caneta Bic. Cara, o MacGyver fazia ponte com clipes e dois elásticos. E chiclete. Então, o MacGyver na Bahia com um silver tape não tinha problema na falha tectônica? Nada. Tinha terremoto. Ia perder mesmo um minuto de fama. Cara, eu tive meu momento MacGyver. Todo médico. Porra, derrubei tudo aqui. Todo médico. Alguém com fita tape. É fita tape. Aqui eles falam fita tape. Nem é ambiguidade isso, né? Mas tudo bem. Todo médico, profissional de saúde, não só médico, enfermeiro também, que trabalha no SUS, é um pouco MacGyver. Tem que ser. Senão, velho, o sistema não anda, o serviço não roda. E aí, hoje em dia, eu já não trabalho mais no SUS, mas aprendi muito, uma grande escola, né, de Armengues e gambiarras. E um belo dia, eu estava trabalhando em uma clínica em que o aparelho de ultrassom nem é meu, é o aparelho da clínica. E tem o que chama de trackball, é aquela bolinha, é o mouse. Né, é o mouse do aparelho ultrassom, é um trackball. Teve uma época até que tinha, né, aqueles mouses que eram bolinha. Uhum. Então aquilo no teclado, e o trackball travou, não funcionava. E sem o trackball você não faz medida, é horrível, você não dá pra trabalhar. Eu tive que parar a agenda, abrir o trackball, né, anos de prática em limpar mouse. Aí eu fui abrir e ele tem... Tirou de lá um tufo de cabelo. Tava sujinho, mas eu sempre limpo. Mas eu já tô acostumado, eu sempre limpo. Só que acontece que ele não era daquele de infravermelho. Ele era daqueles que tinha dois eixos. Não sei se você lembra, aquele mouse que tinha dois eixos. E esses eixos, eles têm uma... tipo uma borrachinha, né, que é que faz o atrito com a bola do trackball. E a borrachinha com o tempo ressecou, partiu. Quando abri, ela tava toda esbagaçada. Eu, caramba, e a bola não pegava no eixo, não girava. Não tinha como. Prontamente, eu peguei o silver tape da medicina, que é o quê? Elástico. Esparadrapo. Esparadrapo. Tem esparadrapo, tem micropore. Não, não quero Bona, eu quero aquele ruim, grosso. Eu quero do grosso. Aí trouxe para dar para aquele áspero. Enrolei um rapaz devagarzinho, assim, porque dentro do aparelho de ultrassom. Fiz praticamente a cirurgia. Coloquei dentro várias voltas de esparadrapo. Tá melhor do que antes de quebrar. Tá vendo aí? Esparadrapo. Não tem nem preocupado ainda, não. O cara tem esparadrapo ruim, aquele que a gente dá pras pessoas que não gostamos. Não, o esparadrapo dito é ruim, né? Tem sua utilidade, pô. Dá esparadrapo que o SUS paga. Aqui, já fiz muito curativo. Agora eu vou lhe falar. Pacientes que odiamos. Eu não gosto muito de micropore. Eu não gosto muito. Eles farela. Eles esparadrapo que pá! Bate e fica, sabe? Esparadrapo de macho. Esparadrapo é aquele que puxa, puxa tudo quando vai entrar. Ele coloca pra dar a máscara, tira, né? Quando você tira o esparadrapo, até seu karma sai, velho. É ótimo. Então, estoura umas veias, inclusive, né? Puxa. Então, o que aconteceu comigo foi isso. Eu tava... Eu uso aqui na... Com a máscara, eu coloco o micropore, né? Pra poder ajudar a vedar porque e não ficar embaçado. Porque ela aprendeu com o Drauzio Varela pra poder não embaçar o óculos. Exatamente. E aí eu tava tudo super feliz, porque assim, eu tirava, saiu os cravos tudo, né? Eu ia fazer limpeza de pele, né? Sabe aquele... Tá gostoso, aquele... Isso, hein, Elba? É. Sabe aquele aramezinho de fechar pacote de pão? Sim, assim? Sim. Eu tenho eu guardo vários pra usar pra coisas então, dessas. Então, máscara de tecido, eu uso aquela cola de silicone... E coloco aquele araminho, fecho, pra passo a cola tudo? E daí ele fecha. Mas ele fecha e daí tu não precisa ficar usando os paradrapos todo dia. Não, mas é outra coisa. Aquilo ali é pra dar o formato do sim, daí eu tô falando às vezes é pra não embaçar o óculos. Mas pra não embaçar o óculos, Elba, mesmo... Porque o ar sobe. Aquilo não veda direito. É isso. O tapioca ia contar o segredo do universo, de como não embaçar o óculos. Com a e aí, congelou. É o universo conspirando. É um segredo proibido. Nossa, e é legal que congelou num momento maravilhoso com ele. Olha a carinha que ele tá fazendo. Só os iniciados. Deu terremoto em Amargosa. De caiu a torre de internet da não, cidade. Mas aí... Eu fui tirar não, mexeu, o fora esses dias. Mexeu nada. Mexeu. Não, ah tá, é que eu tava vendo no... Ele continuou congelado. Mexeu na cara. Frisado. Não, gente, às vezes a gente pode se enganar mesmo. Agora de uma seita de médicos Illuminati, eles devem ter brotado no chão da casa dele e estão batendo nele com máscaras e pedaços de pau. Aí ia contar, né, filha da puta? Então, eu fui tirar o micropore essa semana. Os caras deu uma veia aqui quando puxei. Fiquei com isso aqui roxo, parecendo que tomei um murro na cara. Ah. Tu não tens alergia? Eu fico toda vermelha. Tem um truque de passar sabão na lente e tal, que não massa. Passar sabão na lente? Detergente. Você passa o sabão seco, depois tem um jeito aqui. Tem um tutorial no YouTube que explica como é que faz. O melhor jeito, desde a época que eu mergulhava, era cospe. Cospe no vidro e passa o cuspe na lente, que nunca vai embaçar. Mas, Júlio, com óculos de mergulho é uma coisa. É, cuspe de jejum com sal, que já tira o hematoma. Óculos de usar em casa. Eu não vou cuspir no meu óculos. Tem que passar glicerina. Pode. É o melhor antibaçante que existe na face da Terra é o cuspe. É cuspe que resolve o problema. Cuspe resolve tudo, hein, pessoal? Cuspe jeito resolve qualquer coisa. Cuspe com jeito. Tudo se resolve. Os iluminados estão batendo mesmo com o tapioca. Nossa, mas deixa eu falar uma coisa. Vocês aí não. Porque, por exemplo, agora aqui eu descobri uma menina que. Esse não é o tapioca. Ele foi substituído pelo Illuminati. Pergunta do segredo pra ele. Pergunta. Qual é o segredo, tapioca? Conte qual é o segredo, tapioca. Ele vai falar não há segredo. Isso é fake news. Eu ia falar uma merda qualquer. Mas Illuminati também é comunista? Illuminati é comunista, não? Mas se a Globo é comunista, todo mundo pode ser comunista agora. Depende, os Illuminati falaram mal do Bolsonaro? Agora vai falar uma bobagem qualquer, tipo, pra não embaçar o óculos, você passa cuspe e tá tudo resolvido. Mas tem a história de passar cuspe, mas... Tem. O Bruno acabou de lembrar a gente. Eu falei, esse não é o tapioca. Rubiane, fuja enquanto você tem tempo. E se ela foi substituída também? Não é? Eu tenho um filme do Schwarzenegger. Nossa, e ela é como os Illuminati falam descendo o cacete. Mas tem um sexto dia aí, Uba. Fechou, cara. Então, mas peraí, Tapioca, qual é o segredo místico do universo? Não tem segredo. O segredo é tapar realmente. É não deixar passar. É, o pessoal fica com a história de que passar sabão, não sei o quê, passar detergente de tal forma. Não, era bom no tempo que tinha, acho que era Amway. Tinha um sprayzinho que não embaçava vidro, aquilo era bom. Aquele mas era tem bom. Um pra carro. Você acha que daí pra muito. Carro eu achei uma vez só na vida e realmente era maravilhoso. Aqui mas eu só achei uma vez, quando acabou, nunca mais achei em lugar nenhum pra comprar esse spray. Aqui era, também a gente anda peguei, uma vez o meu carro ele tava com esse spray no para-brisa, eu peguei uma chuva na estrada, não precisei ligar o limpador, porque a água não parava no para-brisa, ó. Corria não, o spray você colocava do lado de fora, eu achei que era por dentro, pra não embaçar. Você botava o spray pelo lado de fora, eu achei que era por dentro. Fora e por dentro, você passava por fora e por dentro. Então não embaçava e a água não ficava. No... Ela criava gotículas. Ele criava uma perícia, então você tá 110 por hora na estrada, o próprio vento ia limpando o para-brisa pra você, dependendo da intensidade da chuva. Bruxa, então, você não precisa ligar o limpador de para-brisa. Um troço de louco. Mas nunca mais achei, depois que acabou o primeiro vidro. Isso é bruxaria. Não é bruxaria, não. É cuspe de chineses. É. Então, na embalagem, falava que era a mesma tecnologia que os caras usam em viseira de monoposto, né? De Fórmula 1. Nesses casos, quando chove, eles vão tirar. Uma hora eles tiram a viseira e começa a grudar óleo que e tal. Tá mas... escrito em chinês, você não sabe, mas quer dizer cuspe, né? Pelo que eu juro que eu cuspe chinês testado pela Fórmula 1. Ah, esse digo. Negócio que o Mário tá falando da máscara, não sei se tem aí também, mas aqui eu descobri uma menina que faz máscara sob medida. Então você tira a medida do rosto, nariz, distância da tamanho da cabeça e ela faz. Porque eu tenho uma grande dificuldade por ter uma cabeça grande. É, de achar a máscara ficava tipo Júlio, máscara de queixo, eu vou sabe? Te dar. Não, eu vou te dar o endereço que eu comprei medidas, a você máscara. Que mandou uma pessoa, as medidas foi você que mandou ou a pessoa foi tirar as medidas? Não, eu mandei pra pessoa, né? Porque não está porra nenhuma idade aqui, né? Não, eu vou te dar o endereço do site que eu comprei, máscara bem aí, parecendo aquelas máscaras da peste negra, né? Que a gente comprou aqui, ó. A máscara que a gente comprou aqui fica grande no comprimento pra Dudu e não fica folgada. Nada disso, nada disso. Eu fico com minhas orelhas tortas pra frente. A marca fica... eu comprei uma marca assim, um pão de açúcar, cara. Aqui, puta, não, mas você falou que não fica esticando, você comprimento o quê? É o quê, Flávio, que você disse? Eu comprei uma máscara desse tipo aí no pão de açúcar, ela dobra a orelha inteira pra frente. Ó. É. Gente, mas aí tem um segredo pra resolver isso. Diga. Você chega em casa, você pega a máscara e volta ao contrário, pô. Você pega a máscara e faz o quê? E bota ao contrário, aí a orelha volta ao normal. Ai, Jesus! Durante... Então, acabamos o papo de gordo. Durante alguns instantes, eu achei que ele tava falando sério. Que ele ia realmente dar uma dica boa. Eu realmente achei isso. Decepcionante. Deixa eu só contar outra parada pra vocês, aleatória agora nessa parada. Porque falou de máscara, eu lembrei. Eu só uso máscara, obviamente, quando eu vou sair de casa. E eu tenho uma máscara que eu uso quando eu vou lá embaixo buscar comida. Fica pendurado aqui na porta do escritório, porque é isso, né, gente? Eu não vou ficar. Por que cada vez que eu descer, eu vou pegar uma máscara ele nova. Desce, né? E aí ele bota pra secar aqui. É só um pouquinho. Tá tudo bem. Se deixar no sol, mata tudo. Tá tudo bem. Assim, eu não desço com tanta frequência assim, tá? A galera vem entregar coisa aqui, sei lá, duas vezes por semana. Nesse espaço de 3 dias, já morreu o que tivesse que morrer ali. Claro. Já tem estudos científicos embasados em não sei aonde. No mesmo lugar que certificou a vacina russa. Que não dura mais do que 24 horas. Bom, enfim, o fato é que... Fonte vozes da minha cabeça. A gente pede muita comida num restaurante que tem aqui perto. Que tu já é íntimo do entregador. Exatamente. E a história é sobre isso mesmo. Porque eu tenho o Vale Refeição, né? Vale Alimentação, ticket de refeição, sei lá, não sei a merda. Aí tem um emprego, né? É isso que eu vou falar. Nossa, o que foi isso? O Júnior caiu? Não, é o Júnior, né? Tá tudo bem aí, Júnior? É o cadeira que eu tava puxando. Júnior tá fazendo mudança. Não, vim mostrar a máscara pra vocês. Nossa, no banheiro. A máscara e o banheiro. E sem camisa. Então, e a calcinha pendurada sem ali. Sem camisa. Também. E agora vocês sabem que o Júnior grava cagando, mas tudo bem. Exatamente. O Júnior já vou explicar uma coisa de carioca, né? O Júnior, o Jabu. Tem uma calcinha ali, Júnior. meu. Não é calcinho, não. Não é calcinho. Você já arrumou um gato pra ficar cagando e passando os pés em cima dele também, Júnior? É. Não. Não, não tem um cachorro que serve pra isso. É. Mas essa máscara é legal? É, legal. Aquelas bem jornalistas, bem. Parece então, um jornalista Globo. Só né? Que eu aprendi nas minhas pesquisas que essa máscara não é boa porque ela tem costura. Tem costura e quando... onde? Aqui. A costura é pra trás. E a costura faz, abre espaços, microespaços, por onde passam lá os não aerossóis. Rapaz, não, se não é o costura, bicho não, puder passar pelo microespaço, é igual a você sair Mário. De cueca não pra tudo. Não, a costura deve ser interna. A costura deve ser interna, Mário. É, né? Isso aqui é, você tá achando que é costura, mas isso aqui é dobra só. Não, tá vendo aqui, ó? Se eu esticar, ela abre toda. Não é costura, não. Ah, tá. Gente, essa máscara custou milhões e milhões, não. É isso? Não, R$20. Não, não foi um absurdo, não. E é bom que ela tem um negócio aqui atrás, ó, que ela olha só, sou bem de máscara agora. Que você só puxa e adapta, não fica preso na orelha, que não minha orelha tá, ficava com a banda e cortando. A gente não tá vendo, Júnior. Parece a bunda. Peraí, cuidado aí. Então, com os 10 olhos sendo cabra, acho que você puxa e prende na bunda e ali. Você não prende na orelha, você prende atrás da cabeça. É, você prende no rabo. Pelo é, você aperta no fundo. Mas só assim funciona, entendeu? Tem que ser pelo cu. É, você vai puxando pelo cu. Se ficar folgado, você faz a droga aqui por baixo e atarracha no espaço. Inclusive, é tem uma que já vem... Tem uma que já vem com cilindro de ozônio, viu? Já vem com cilindro de ozônio. Aí funciona mesmo, Júlio. Eu concordo com você, funciona mesmo. Gente, aí não tem erro. Rapaz, o Júlio, tudo que ele emagreceu na fase dele de solteiro que tava na pista, ele engordou em um ano de casado, quilos, velho. Já ganhei 10 quilos durante a minha fase da pista, entendeu? O que eu emagreci, caralho. Eu já achei mais 10. Caralho, velho, impressionante. Você perde peso quando ele volta e traz os amigos, né, da balada. É, exatamente. É impressionante isso. Pô, mas não. Tá, tu não tá numa dieta palha aí no meio do mato? Palha, rapaz, tô em pandemia. Eu tô respeitando. Tô saindo de casa em extremas emergências. Eu só serve pra quê? Pra engordar, caralho. É, não, você não tem que correr atrás de galinha, atrás de gado. Você não tá tendo que sair pra trabalhar? Você não tá tendo que sair pra trabalhar? Não. Sim, mas eu chego no meu trabalho, né? E fico quieto lá no meu canto. Ah. Eu, só eu também, né? Porque todo mundo é festa de aniversário, ainda que soprando vela de bolo, sabe? É coisa que eu faço, meu Deus do céu. Né? No meio da sessão tem um monte de gato voando. E daí? Sim. Não, cara, o dia que ainda me chamaram, ainda possível, pra... Ah, vai ter festa de aniversário, vamos lá, tem que ir. Aí, e faz você todo não mundo... comeu o bolo? Não, eu não tirei nem a máscara. Eu fiquei na porta, pra fora, sabe? Porque tinha 20 pessoas dentro de uma sala, sei lá. 4x3, cantando parabéns, ainda por cima, todo mundo sem máscara e ainda soprando em cima do bolo. Eu falei, vocês estão de sacanagem. Rapaz, eu estimo que só na palavra parabéns, 3 milhões de vírus. Eu acho que eu vou fazer um... Sabe que só pega quem acredita, né? É verdade. Eu vou acabar fazendo uma HQ, uma história em quadrinhos, tipo Darwin, caçador de idiotas, ou Darwin, caçador de bolsominions. Eu acho que vai funcionar. Eu não vou assinar, porque senão vão me bloquear de novo lá no Observatório Nacional. O Tapioca quer que tenha outro terremoto pra ele ir pro Observatório lá falar. Talvez seja ele que cause os terremotos. O Tapioca falando nisso, o Gordo Estil tá perguntando aqui no chat. Pra você, Tapioca é obrigado a vacinar? Sua opinião médica ele quer saber aqui. Rapaz, até onde eu saiba, a vacina não é obrigatória. Não existe vacinação compulsória. É. E o calendário de vacinas obrigatórias. Mas o Bolsonaro assinou um decreto que existe. Não, mas em mas caso de pandemia, talvez a vacinação pode ser compulsória. É obrigatório. Eu acho assim, num caso como foi em São Paulo, que tinha surto de sarampo, eu acho que poderia pensar em, já que há um risco de vida para toda a comunidade, você fazer uma vacinação compulsória. Mas eu não sei não, viu? Eu acho bem difícil você chegar a esse ponto, porque advogado nenhum ia deixar. A galera cai de pau. E quer queira, quer não, velho. A culpa é dos advogados. Você obrigar uma pessoa a fazer uma coisa que ela não quer, você tem que ter um respaldo muito grande, muito grande. Eu penso muito assim. Eu cansava de dizer para os meus pacientes, olha, eu não sou pai, eu não sou polícia. Eu recomendo. A pessoa faz o que ela quer. Agora, claro, se a atitude dela coloca em risco a vida de outras pessoas, aí uma lei ou um decreto municipal, federal ou estadual pode obrigar aquilo em prol do bem maior. Mas, em geral, não. Vacina não é compulsória, não. Você vai se você quiser. Ah, o que Dudu fez a referência aí foi da época de Carlos Chagas, a época da polícia sanitária, onde a polícia realmente entrava na casa da pessoa e vacinava ela contra a vontade, segurava e vacinava. Deu uma não, e não, mas ninguém ia preso, ninguém ia preso. Não, se você... e vamos botar nome nos bois. Tapioca não foi, ela ia na casa das pessoas, ela ia nos guetos, nas comunidades super carentes e fazia isso obrigatoriamente nessas comunidades. Isso. Não fazia em todas as casas. Isso que deu problema, entendeu? Não era um tratamento igual para todos, era um tratamento para as comunidades mais carentes e fazer essa obrigação toda. Aí deu a revolta da vacina. Cara, na boa, quando eu vi esse negócio aí de que a vacinação não vai ser obrigatória, vacina quem quer, quando tiver vacina, não sei o que, meu único pensamento foi: aqui em casa a gente vai se vacinar. Os meninos vão se vacinar, vamos vacinar, a Camila vai se vacinar. Cara, você não quer vacinar, você não acredita em vacina? Foda-se, morre dessa merda, toma cloroquina, é um filho da puta menos no mundo. Mas não, não sabe o que acontece. Não é nem que ele morre, que nem o sarampo tá voltando, entendeu? Não é porque ele não vai, ele não toma e fode outras sete pessoas. Sim, eu sei disso, mas a chance de quem tá vacinado pegar é menor. Tá? É mais fácil esse imbecil que não quer se vacinar pegar essa merda e morrer e parar de encher o saco. Só que esse imbecil que pega, ele faz uma mutação daquela doença e fode todo mundo. Sim, tem todo esse risco, mas cara. Então eu acho que tinha que entrar. O meu pensamento é esse, bicho. Ah, não quer tomar, não toma. Essa merda morre disso daí, para de encher o saco. Para de engolir. Eu não sou a favor de vacina obrigatória. Eu, sinceramente. Eu acho que nesse caso não tem que discutir. Acho que no caso de pandemia tem que ser pronto. Eu acho que nesse caso não tem essa conversa. Isso aqui é uma doença que não tem tratamento, não tem nada. E mata. Porra, não tem que conversar. Outras doenças que não tem tratamento e que tem vacina. É, e não é compulsório, não é obrigatório. Mas tem esse índice de população, se espalha desse jeito. A vacina do H1N1. A vacina do H1N1 não é obrigatória para os idosos. Mata muita gente. Gente, vamos. Uma vacina que poderia ser obrigatória não é só uma vacinação para criança obrigatória. Se o pai não quiser vacinar porque acha que vai ficar, a criança vai ficar com autismo, porque vai vacinar contra sarampo e poliomielite, ele não vai lá e vacina. E para mim, é muito mais grave você botar o risco de saúde de uma criança que não tem nem o poder de escolher se vai ser vacinado ou não, do que um adulto do quarentão que não vai vacinar porque o resolve tudo. A creche e a escola fazem isso, eles barram, né? Porque se não tá vacinado, tu não entra em creche, não entra em escola. Né? Você não é obrigado a vacinar, mas a escola não precisa te aceitar lá. Não, isso aí. Passar o filho lá. Sim, mas aí são opções que o Estado de Direito dá pra gente. É complicado. Você pode não colocar, olha, a vacina não é obrigatória. Do outro lado, você pode não ser contratado com a empresa se você não mostrar a vacina. Se você não Exatamente. Aí eu concordo. Você não pode obrigar a pessoa a. Mas ela tem os bônus e os bônus. Mas a gente pode bater na pessoa? Exatamente. Depois? Então, bater ali. Pode dar surra de tainha, né, Elba? Pode dar surra de tainha. Imagina, eu com a tainha na mão. Me mostra o cartão de vacina. Me mostra o cartão de vacina. O Flávio. É livre. Flávio, o Arley Silva tá falando aqui. Porra, Flávio, pega meu cincão e eu viro seu Patreon do Darwin Caçador de Idiotas. Fica a dica aí. Mas não é legal, bicho. Cara, de idiota, bicho, solto no Brasil, cara. Eu acho essa tem tudo pra ser acionado. Olha, não precisa nem ser solto no Brasil, solto nos rincões dos Estados Unidos, né? Tem idiota pra caralho lá também, né? Tá lá, não deixa a gente mentir, né? Idiota em todo lugar, né? Idiota não é exclusividade do Brasil. Já pensou, Darwin? E começa ali na América do Norte em dezembro. Essa dava uma boa tirinha, Flávio. Gente, porra, eu tenho uma amiga minha que mora na Alemanha. Né, e. Olha, eu tô pior que eu voltou. O apareceu na porta e falou assim: vai falar o quê? O Pedro apareceu assim: quem é essa sirigaita que mora na Alemanha? Conte logo, Vinícius. Deixa eu te falar, deixa eu contar a história, caramba. Aí ela ficou sabendo do caso do primo de Dudu, acho que todo mundo aqui deve estar sabendo, né, que acabou morrendo por causa do coronavírus. Ela perguntou se ele tinha tomado cloroquina. Eu falei, tomou, mas infelizmente não adiantou. E ela falou assim, e ela, eu era defensora da cloroquina na Alemanha. Mas ele tomou zinco, porque só funciona se tomar zinco. Eu falei, já vê que não é só aqui. Ivermectina também. Você devia ter dito que o problema é que ele não tomou por via anal. Só se por via anal. Mas peraí. Vamos à pergunta que interessa. A sua amiga é brasileira ou é alemã? Brasileira. Ela é brasileira. Ela foi minha vizinha. Muito antes de eu conhecer a Rubiane. Rubiane tem que questionar nada, não. É médico alemão. Vou dormir aqui hoje no quarto do computador, essa porra. Médico alemão. Médico alemão, se ele aprova o tratamento de cloroquina. Já tranquei até a porta. Se tiver terremoto, eu tô arrombado. O que ela tá fazendo acordada? Vai dormir que você vai acordar, vai correr amanhã cedo. Pô, vai dormir. Ela tá acordada? Ela tá acordada junto com os Illuminati pra dar mais um cacete, né? Eles vão tirar esse tapioca que eles botaram falso e vão trazer o verdadeiro de volta. Eles vão falar, não deu certo. A gente tocou um tapado por outro. É, que não sai o doutor tapioca, então o doutor crepioca. É o grande problema. A gente não tá fazendo. Eu tô perguntando por que a Elba está vestida. Porque eu faço o que eu quero a hora que eu quero? É isso aí! Fala assim, Elba. Eu sou uma deusa do sexo empoderada. Não, eu não sou. Isso você que inventou. Inclusive, a minha mãe gostaria de falar contigo. Eu já falei que quem fala muito faz pouco. É justo. Eu acho que tá na hora de a gente parar, né, minha gente? Eu acho que a gente já falou bobagem demais. Já fez bem pra alma. Já calentou nossos corações. Eu queria agradecer aqui aos 43 espectadores que estão assistindo a gente ao vivo até esse momento. Muito obrigado. Agradecer também aos R$74 de receita de Superchat. Nossa! Que recebemos. Não batemos a meta. Alô, mais do que a gente já ganhou em um ano inteiro de Copa de Gordo. Muito mais. Agora eu não sabia que tinha esse negócio de Superchat, não, no lugar. Muito obrigado por avisar. Agora vai ter live todo dia. Toda semana. Na próxima vai ter QR Code. Que a gente vai te usar. Na próxima vai ter o link, aí você pode pagar pelo PicPay, vai ter tudo. Na próxima. Vai ter QR Code pra você pagar pelo celular. Conta pra fazer depósito, vai ter tudo. Vai ter um pouco. Alguém tem o contato da Ambev aí pra poder patrocinar? Cara, botar um freezer da Brahma aqui atrás. Wine, um beijo no coração. Evino, te amo. Eu aceito pagamento em álcool completamente. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado a quem assistiu a gente até agora. Muito obrigado a todo mundo aqui que mandou esse superchat. Falando o nome de todo mundo, se eu consigo ver aqui as pessoas rapidamente ou não? Uhum. Cadê aqui? Sandro Cabral, que foi que mandou $10. O Erlan Silva, que mandou 5. O Biqueri, que mandou 1. Guilherme Dourado mandou 10. E o Nando Gaúcho, Fernando Henrique, que foi quem abriu, pedindo pra ver o Flávio de tanguinha. Não, o meu oferecimento era coque. Fique bem claro. Não, foi evoluindo, né, Nando? Foi evoluindo, né, Nando? Não pode ser que não. Não pode ser que não concordo com o resultado, mas. Você só queria o coque samurai, ajuda. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente até agora. Valeu, pessoal. Vocês não têm noção do quanto essas lives a gente fazem bem também pra nós aqui. A gente tava 3 semanas sem poder falar e bater esse papo e falar bobagem. A gente precisa disso também pra manter a sanidade. Então, muito obrigado a todo mundo que continua apoiando e ouvindo o Papo de Gordo. Mas a nossa audiência esteja caindo mais do que o PIB do Brasil. Ainda assim, quem tá aqui é fiel. Muito obrigado. Assim como Deus. É fiel. Deus é fiel. Beijo no coração de todos vocês. E nos vemos novamente, eu acho que em uma semana. Se a gente se acostumar a isso, cara, daqui assim, para a semana, talvez a gente volte sempre. O trabalho fazer muita raiva na gente, mas precisar vir isso. Aqui. Quanto mais ódio a gente tiver, mais lives a gente faz. Semana maior é a chance de ter live. Então... É, exatamente isso. Hoje em dia é agarrado na base do ódio. Quanto mais ódio você sentir, mais live acontece. Quanto mais raiva você passa no trabalho, maior é a vontade de fazer live. É, assim, gente, álcool em gel e gritaria. Porque o que acontece? Aí eu vou fazer live e eu tomo meio litro de uísque no meio da live, entendeu? Porque... É pra isso que serve, O que é que você bebeu no gaúcho? Tomou... Hoje foi um Red Semi Dry Argentina. Muito bem. Graças a Evino. Evino, R$19,90, caralho! Nem patrocina, Evino. Tapioca, você bebeu o que hoje, Tapioca? Vinho. Jura? Sommelier de vinho. É porque vocês vão me sacanear. Ah, lá vem. É, eu tomei um rioja. Ah, pega, Fernando. É, realmente, vou sacanear muito, você nem o que é isso. Joga o teu pela janela porque de vergonha essa, agora, essa garrafa, Fernando, aí que não custou menos de R$60. Ah. Foi do clube. Ah. Mas ele é médico, a gente escolheu a profissão errada. Tá bom, e você? Você bebeu o que hoje, Valena? Eu tomei água mineral da Guarda. Nossa, eu tava bebendo vinho aí também. Que passarinho no bebe. Não, tô tomando água mesmo. É a cerveja, eu fiquei com preguiça. Você foi comprar cerveja, então. Você postou foto de cerveja e tudo, e você... Fui comprar, deixa eu fazer uma reclamação ainda. Aquele filho de uma porra rala do meu irmão não é capaz de dar um desconto pra mim. Pô, mas depois que ele bateu com o carro, ele tem que recuperar o prejuízo. Não vai. Flávio Soares, você bebeu o que hoje, Flávio Soares? E água, caralho, eu tô fudido, eu não posso ficar tomando álcool mais. Quem não tem carboidrato? Ô, Flávio Soares, Flávio Soares, açúcar, açúcar. Mas o álcool... Eu gosto de Flávio sem beber, ele fica mais nervoso, ele fica mais interessante. Só pra de Flávio. Volta aquele mau humor raiz que ele tem, sabe? Aquele ódio do coração. Aquela vontade de tacar merda nas pessoas, né? Com a mão aberta no lado da orelha. Ô Flávio, eu só digo uma coisa. Álcool, ele queima açúcar. Eu aprendi isso a vida inteira. É isso que funciona. É por isso que eu bebo, pra queimar o açúcar do meu corpo. Enfim. Eu não vou perguntar o que o Júnior bebe, porque o Júnior não bebe. O Júnior, ele é um pai de família respeitado. Ele não faz essas coisas. Ele nem abre a câmera. Acabou com a gente, Flávio. Ele só abre a câmera pra mostrar o rabo, então ele não vai mostrar o que ele bebeu hoje. De qualquer maneira, de novo, muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente até ao vivo, quem baixou isso com o podcast depois. Valeu, pessoal. Beijo no coração de todos vocês. Encerrando a live, agora acabou! Os culpados por esse programa ser publicado são os nossos apoiadores. Acesse papodegordo.com.br/ajuda e saiba como se tornar um deles.